Olá, aqui Ricardo Vilas, trazendo para você o disco do dia. A cada dia, o álbum que vale a pena conferir. Amigo, amiga que nos segue, o disco do dia de hoje traz Vitor Ramil e Marcos Suzano no álbum Satolep Samba Town. Começamos com Invento, de Vitor Ramil. Vento que vem das esquinas e ruas vazias de um céu interior. Alma de flores quebradas, cortinas rasgadas, papéis sem valor. Pra um canto do mundo que fundo não tem, leva um beijo perdido, um verso bandido, um sonho refém. Que eu não possa ler nem desejar, que eu não possa imaginar. Oh, vento que vem, pode passar, inventa fora de mim outro lugar. O cantor e violonista Vitor Ramil e o multipercussionista Marcos Suzano se uniram para fazer esse belo disco. Confira com Viajei, de Vitor Ramil. Viajei, ligado num segundo, no seguinte desliguei. Do que eu ia dizer, divaguei, devagarinho evoluindo num carinho teu. Perdido a me perder, mar adentro, noite afora, agora amor. É hora de querer dessa vida pro ar, sem sentido à toa, as ondas de carinho. Levaram as palavras, mas eu sigo indo. As ondas são caminhos. A Zero por Hora, de Vitor Ramil, traz a participação de Jorge Drexler. Entrei com pompa e circunstâncias próprias de um verão, ensolarado em minha mente por um sol bufão. A zero na rua, me gusta a bruta inclinação. O mundo visto desse jeito é uma diversão. A zero por hora. Entrei na rua em minha busca de consolação. Apaixonado pelas moças vindo em profusão. A zero. Entrei estranha, jovem guarda me estendeu a mão. Pedi o meu documento e eu lhe disse por que não. A zero por hora. Vamos ouvir A Ilusão da Casa, de Vitor Ramil, nesse belo disco de Vitor Ramil e Marcos Suzano. As imagens descem como folhas no chão da sala. Folhas que o luar acende, folhas que o vento espalha. Eu plantado no alto em mim, contemplo a ilusão da casa. As imagens descem como folhas enquanto falo. Eu sei, o tempo é o meu lugar, o tempo. Satolep Samba Town é um lançamento da MP,B Discos. Mais informações no site dos artistas www.vitorramil.com.br. www.marcossuzano.com.br. Nosso programa é produzido e apresentado por Ricardo Vilas e sonorizado por Gilberto Nascimento. Até amanhã com mais um Disco do Dia.